179, voo 1168. Voo 1168, torre 119, destino ao 95. 1995, obrigado. Solo Salvador, Ocean 6310, cliente da Yankee, autorização para Recife. Salvador, boa noite, Ocean 32, informação de Yankee, informação de Ocean 6310, aguarde a cópia, o ajuste no zero, no meio. Guarda, 6310. 358, número 2, 2016, aguarde a cópia. TV Corso 1-0, voo no 1-6. Gol. É possível coordenar com Recife a proa de Bidev? Voo 973, inicialmente válida. Aguarde a autorização. Cliente voando. Número 68, nosso solo, 37, chame o sol 129. Chamaram 129, obrigado. Só Alfa Salvador, o Gol 1168, Livrona-se. Gol 1168, taxa via Alfa, reporte em Sérgio Direto. Alfa, taxa Direto. Em Cono, até na 1228, decimal 35. 251-2235, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 9148. Azul 9148, pode ser a identificação da SV chegada a Mário para o nível 050. O ajuste de Salvador 1096. Após a posição estável, irá voar até a Azul 36B. 7, identifica da SV para o 050. Após o TAP, voo 366, o Azul 9148. Para Juliette, o Gol 1168. 168, ingresso C, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Copia, 6310. Prossiga. Recife 350, via para o 117. Decola pista 90, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5137. Ok, Autorizado 350, decola da 10, com curva esquerda, perfil Puca, Aracaju, 1208, controle 5137, o nosso transponder, estamos no 23. Chame fronteira para o estacionamento. Chama lá. Salvador Fortaleza 370, Pesolono 9, decola pista 90, curva à esquerda, saída Borba, transição Froti, controle 208-5143. Chame fronteira para o estacionamento. Após direto Froti, então 3858. Borba, após Borba. Afirmo, DCT Froti. Salvador Fortaleza, autorizado. Nível 370, avião para o Bruno 9. Decola a pista 90, curva à esquerda, saída Borba. Após DCT, posição Froti. Controle 120-8, transponder 5146. Sendo azul, 9-1-4-2. A 10, curva esquerda, saída Borba, direto Froti. Estamos no ponto 208 e transporte 5146. Portão 9, chame pronto, vamos esperar. Portão 9. Transformador, boa, o CNR 63, meu Deus. 3-1-3, SM, identificação, voa bom, 45, até a chegada bom, se desse para 4-1-3. A gente salvador no 096. Após bom, virar voce a 368, a fim de evitar a respeito de Aratu. Bom, 1242, autorizado Shantaki. A gente estava 2106. Após o TAP, irá voar certo, ficou 3,66. Pode estar 3,66. A possibilidade vai estar também? 3,05, chegada. Bem, Salvador, 3258-102 para pushback acionamento. Sim, te aguarde para pushback acionamento, então 3258. Passando 366, Lazul 9148. 9148, torre 118, decimal 95. 1895. Uma boa noite, Lazul 9148. Salvador, boa noite, o Azul 9148. Boa noite, Azul 9148. Está autorizado o pouso da 10, venta 120 graus, 079. O ajuste no 0 no meio. Frete livre pouso, Azul 9148. Autorizado via partiu principal até o través do portão 5. Boa, 1243. Não, é o UFA, né? 63 no 0, corrigindo. Direita, ponto espera 1895, ajuste no 0, não. 196 no ajuste, boa viagem. na Marcel, POV 166. Tirei táxi autorizado via parte principal, Índia Elf, ponto espera 1895, ajuste no 096. Táxi via Índia, o gol 9242 via viagem. Tchau, obrigado. Espera 1996. Vou 2043, boa noite, a formação é aqui. 2043, tenente, aguarde a cópia, o ajuste no 0 no meio. Pode 043. Para 2309, vamos esperar o número 2 na aproximação. 6309, 310. Xanel 6310, autorizado a linha e manter, 110. Viano 48 no solo 56, chame o solo 119. Viano, Foxtrot chama o solo 119, azul 9148. Agora, portão 2, chame pronto para o táxi, autorizado custo. Não, não esqueci não, só estava aguardando o gol passar retaguarda, então 3258. 310, autorizado a decolar, igual no 0, vento, 120 graus, 0629. Pode ser, 1242, boa noite, após aeronave da Oxané, autorizado a alinhar e manter, 110. Boa noite, vai conflitar com a chegada, mas eu vou confirmar com o controle, só um instante. Sim, não problema. Autorizado, por favor. Autorizado, Oxanel 6313. Por outro, Serra Vitor 368, aguarde para o voo 366. Voo 368, voo 366, autorizado por seguimento. 3305, voo com o produto Serra Vitor 368, desça para 5.000 pés com ajuste no 0 e no 6, número 2 na aproximação. Ele é a conflita com a chegada. Ok, então obrigado, sem problema mesmo. Espera um pouco, Caracaju. Oxanel 6310, contato radar decolagem, voa para o nível 350, saída pouca. 350 na Fuca, Ocean. Juliette, Azul 9148. O Azul 9148 mantém a função de Juliette. O portão previsto é o 3, só que a aeronave da TAM puxou no portão 02 agora. Aguarde, mas tem posição 9148. Presente, voe Serra Vitor 366, desça para 25006, está autorizado ao final do R9. 366, 2500, autorizado R9. 6303. Na 6310, dá presente, foi o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado pela gentileza. Decolagem, cabeceira 80, 1024. Temos até 3305, desça para 25006, o ajuste 9096, autorizado a final da aeronave. A presente, foi para o CA Vitor 366. Essa é a 366-2500-3305. O 3305 vai seguir tráfego 13 milhas à sua frente, é um Airbus 320 da Viaca, com indicada com grau de speed de 210 nós. É, 300 aí, 3-2. Está pronto para o táxi com 158 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna de uma pessoa. 358, táxi autorizado, direita, via Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, no 096, no ajuste, boa viagem. 096, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 3895, tá 3285. O Azul 9148, Juliette, portão 3, observando a aeronave da TAM. Juliette, portão 3, observando a TAM, Azul 9148. Solo. Estamos ao voo 1096, está 096 para puxa para. 1096 autorizado, chantar. Autorizado, essa cara está aqui, 2-0-9. Azul 4298, reduz a velocidade para 2-2-0 mais. 2-2-0-9, 4-2-0-9. Rio 5974, boa noite, essa modificação, chegada BF, desça para 4.000 pés com ajuste no 096. Para 4.000, 1.096, 3305, autorizado, faço meia versão para o Serra Vitor 366, está autorizado ao final do R9. 366, autorizado R9, na 3.305. Estabilizado, 63 no 3. É 63 no 3, completa final, chama a Torre Salvador, 1.18, decimal 95. 2954. O Azul 4298, desça para 250010, o ajuste no 096, está autorizado a final do R9. Desce para 250010, o ajuste no 096, autorizado o R9, Azul 4298. Faz etapa, o Azul 4298, vovó Serra Vitor 366. Isso, só para ter etapa, Serra Vitor 366, 4298. O vento é 130 graus, 07 norte. Viva Esposo, 1-0, com 1016, 63193. voo no 096 com 176, manda. Autonomia de 3 horas e 9 minutos, autorizado Teresina. Voo no 096, táxi autorizado India Alpha até ponto espera no ponto espera 1895, ajuste no 096. Gente, autorizado táxi India Alpha, ponto espera 1895 com 1016, voo no 096. Salvador 2043. Autorizado, Salvador Guarulhos 360, via para Zulu 10, Tabazé. Decola pista 90, curva direita, da El Leda Mótima. Controle 120-8, transponder 5111. Salvador 043, Zulu 360, Guarulhos, para Zulu 10, Tabazé. Decola pista 90, curva direita, saiu da El Leda Mótima. Controle 120, decimal 8, transponder 5111. Portão 4, chame pronto para pushback funcionamento. Chame. Voo 2175, cópia. Voo 2175, cópia. Tar 3815, cópia. Tar, escuta, tar 3815. Tar 3815, autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, via Estrela 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, saída da El Leda Mótima. Controle Salvador 120-8, transponder 5152. 12685, eterna 12545. 3305, pouso autorizado no 0, vento 110 graus, 0629. Autorizado pouso, 90, 8, chame para o Chamará, obrigado. Boa noite. Boa noite, eu chamo a 6303, táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Reporte antes da 3858, após a aeronave da companhia que está na curta final da 10, autorizado a alinhar e manter a 10 agilizando manobras. Bom, o colega está na final da 10, alinhar e manter na 10, tá? 3858. O tráfego número 2 para o pouso é um Embraer 190 da Azul. Entra, tá, 3858. Do 298, completa a final do R9, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. Gente, todo Salvador, 1895, azul 4 vezes no direto, obrigado, boa noite. Rio 5974, da presente veio o meu coração, o Serra Vitor 368. Azul 4298, boa noite, ajuste no 016, aguarde pista livre. Então, ajuste no 016, azul 4 vezes no direto. Tran 3305 no solo 08, chame o solo 219. Solo 219, Tran 3305. Direita na proa 220, seu limite é a radial 280 do VR Salvador. Proa 220, Rio 5974. 079, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem da 10 para o Tran 3858. 198 autorizado o pouso, 10, venta 1, 10 graus, 089. Autorizado o pouso, piscina 0, 042, 98. 1858, decolado 10, chame o controle Salvador, 120 decima 8. Salvador, 208, está 3858, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, gol 1096, pode esperar a próxima, boa noite. Boa noite, gol 1096, após aeronave da Azul na curta final. Pousar, autorizado a linha e manter. Bem, com a aeronave da Azul, pousar, a linha e manter, 1096. Foi informado por uma aeronave que não estava recebendo o Índia Serra. O senhor está recebendo a indicação do mesmo? Afirmativo. Clareza 5. Copiado do Rio 5974, grato. Azul 4298 no solo, ao Zona 1, né? Chame o solo, 219. Solo 219, 4298, então. Olá. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Táxi via Alfa, táxi Juliette, 4298. 74, agora até 11 milhas norte de Duna, resta uma navegação na proa de Duna, deixa para 2 mil pés, o ajuste na zero no meio, está autorizado a final do NDB Zulu. Direto Duna, autorizado o NDB Zulu. Salvador Guarulhos, 360, Pusulo 10, Taubaté. Decola Pistonal 0, curva direita, Dael, Lida, Mótima. Controle 120.8, transponder 5157. O gol 1175, autorizado 360. Aperture 10, Taubaté, decola 10, curva à direita, 108, controle, transponder 5157. Decola Dael, Lida, Mótima. Correto, portão 7, chame pronto. Azul 410. 4298, ingresso da Taxi Juliette, portão 1. Sim, está falando 410. Salvador, gol 1, correção, 2045 para 2043 agora. Para pushback acionamento, portão número 4. Ok, coordena com a equipe de solo após o azul, a retaguarda autorizada, chama o táxi. É, te coordenará. Para o controle? É o gol 1096, alguma possibilidade de fazer a gente ver se coordenar por onde foi o tiro presente? Sou o tráfego no mesmo tecido da saída, mantenha a bomba, gol no 096. Opa, sem problema então, bomba na prova. 25974, completa a aproximação, chama a Torre Salvador, 118 decimal 95. 18895, obrigado. 3858, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 125 decimal 45. 271 no Campina da Guarda Copa, o ajuste 1096. 1096, Guarda Copa. Zero nove dias, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, muito obrigado, boa noite. Boa noite. O centro de acionamento chama para o push, 3895. Chamará, 3895. Para o táxi, o gol 2043, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, a bordo 184 a bordo. Táxi autorizado, Índia e Alfa, ponto espera 2895, ajuste 1096. Uno, livre táxi, 2895 a torre, 2016. 5974 no solo, no solo 21, chame o solo 219. Solo 219. Boa noite, Rio 5974, Alfa Kilo Pax 3 autorizado, atente ao sinalizador. Alfa Kilo Pax 3 Salvador, voo 2043, quando será a próxima? Voo 2043, livre decolagem, da 10, vento 1, 10 graus, 07 nós. Sim, posição de decolagem, voo 2043. Azul 4235, acione identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, o avião 0016. 4 mil via Bonf, 0016, o avião. Estão voltando 3815 agora para o pushback. Sim, estão 3815 Azul 9271 no ponto da porta. Pronto, 04. Salvador, Campinas, 340, via Cruzulo 10, cuidado, Cruzulo no meio. Decola pista 90, curva direita, da Euleda Motiva. Controle 120, décima 8, transponder 5163. Autorizado para Campinas, nível 340, decola 90, curva direita, da Euleda Motiva. Cruzulo 90, por base. Chama controle 120, decimal 8, 5163, transponder azul 9271. Portão 3, chame pronto para pushback de fundamento. Reporte, manda pronto. Táxi autorizado via Fátima, Índia e Alfa, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 90 no meio. 360, autorizado direto Leda. Ok, sobe 360, direto Leda, voo 2043. Controle, Gol 2043, é possível uma motiva? Sabe qual é a nação do 2043? 2043. 2043, suba, suba e mantém o nível 340 e está autorizado direto para o BAV. Direto para o BAV, sobe restrito ao nível 340. Gol 2043. Boa noite, autorizado decolar da 10, vento 1-10 graus 07 nós. Decola, Gol 2-1-7. Colocando 3-5-3-8-1-5 agora para o táxi, POB de 1-5-7, alternando o Galeão, são 3 horas e 40 de autonomia. Galeão 3-8-1-5, táxi autorizado, India Alpha, ponto espera, 1895, ajuste de altímetro 1-0-1-8. Afirmativo, então, India Alpha, 1895-1-0-1-8, obrigado, uma boa noite, bom final de semana, até aí, 8-1-5. Corrigindo 0096, com boa viagem. Meia, obrigado. Azul 4235. Decolado aos 29, chame o controle Salvador, 20258. 208, obrigado. Olá. Controle Salvador, boa noite, o Gol 2175 decola, passando 1400 pés. Noite, Gol 2175, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Change 360, voa Leda, o Gol 2175. O 4235, dá presente voo Serra Vitor 368, descida para 4000 pés com ajuste no 06. Chamei 6303, autorização Guarulhos. Boa noite. Sim, essa guarda é a cópia, ajuste de altímetro 1-0, 1-0. Sim. Tira a saída prevista para Recife. Saída prevista para Recife? Tuca. Obrigado. Então, lá para Juca. 8.35. 125, 1 vai chamar, obrigado. Maracaju ou Conte? É tu. Pernambuca, transição Aracaju. Obrigado. Oi, Tan 3815, 2815, boa noite. Pontos para pronto, 1 a 0. Boa noite, Tan 3815, autorizado decolar, da 1 a 0. O vento é 1, 2, 0 graus, 08 nós. Jardim decola da 1 a 0, Tan 3815.